tempo atrás de amor estavas perdida, e agora sais batendo a porta e levas os meus sonhos. Que tipo de amor é o teu? E hoje eu sei que quando o amor é para sempre, não acaba logo na primeira zanga. Os problemas não destroem facilmente uma relação. E é tão fácil ver que o amor é de verdade. Um sorriso largo brilha no teu rosto, e o corpo pega fogo noite e dia no calor da paixão. Amor de verdade não se deita fora. Cada dia o recomeço desta história. Amor de verdade é para toda a vida, e na crise sempre encontro uma saída. Neste jogo vale tudo, só não vale a despedida. Pega fogo noite e dia no calor da paixão. Amor de verdade não se deita fora. Cada dia um recomeço desta história. Amor de verdade é para toda a vida, e na crise sempre encontro uma saída. Neste jogo vale tudo, só não vale a despedida. Vale tudo neste jogo, só não vale a despedida. A despedida. Thank you.

sem fim. Eu preciso te amar e ter-te junto a mim. Se quiseres eu vou. Mas Canal 2 fica a conhecer as 20 mais da música portuguesa, os discos mais vendidos e as músicas mais tocadas a nível nacional, sempre em português. Top Portugal, aos domingos às 13 no Canal 2 da Antena Web. Para ti o mês de gesta, o mês de morte e crescimento, ó meu amigo, como um cristal partindo-se plangente no fundo da memória perturbada. Eu canto para ti o mês onde começa a mágoa e um coração poisado sobre a tua ausência. Eu canto um mês de lágrimas e solo grave mês em que os mortos amados batem à porta do poema. Porque tu me disseste, quem me dera em Lisboa, quem me dera em maio, depois morreste, com Lisboa tão longe, ó meu irmão tão breve, que nunca mais acenderás no meu o teu cigarro. Eu canto para ti, Lisboa, à tua espera, teu nome escrito com ternura sobre as águas e o teu retrato em cada rua onde não passa, trazendo no sorriso a flor do mês de maio. Porque tu me disseste, quem me dera em maio, porque te vi morrer, eu canto para ti, Lisboa e o sol, Lisboa com lágrimas, Lisboa, tu espera o meu irmão tão breve. Meu canto para ti, Lisboa, à tua espera. José, embala um menino que a senhora logo vai, que a senhora logo vai. Foi lavar os coeirinhos, foi lavar. Fontinha de Belém, a fontinha de Belém. Oh, oh, oh. Passa sem cantar. Quantas vezes ela canta? Quantas vezes ela canta? Com vontade de chorar. Vontade de chorar. Oh, oh, oh. Quantas vezes ela canta? Quantas vezes ela canta? Com vontade de chorar. Com vontade. Vejo que levas as águas correndo de par em par. Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Lava de crimes, espantos, de roubos, fomes, terror. Lava a cidade de quantos do ódio fingem amor. Leva nas águas as grades de aço e silêncio forjadas, deixa soltar-se a verdade das bocas amordaçadas. Lava bancos e empresas dos comedores de dinheiro, que dos salários de tristeza arrecadam lucro inteiro. Lava palácios, vivendas, casebres, bairros da lata. Leva negócios e rendas, que a uns farta, a outros mata.

Afastar-me, mas quando te vi, só sei que não sei viver sem ti. Como a noite, quero o luar, preciso de ti para me iluminar. Vejo o meu céu no teu olhar, preciso de ti para respirar. Si cet amour ne revenait pas, si o mundo acabar, si le soleil n'était plus là, e si o tempo parar, quero estar onde estás. Mais ce ne sera plus que toi et toi, só tu e eu, que toi et toi. Só tu e eu. Le temps est passé, la page est tournée, mes larmes ont séché, l'amour a cessé. Tous les je t'aime d'hier n'existeront plus, car tous tes mensonges ont pris le dessus. Seul dans ta barque, ton navire n'est plus. Notre amour a coulé d'une passion déchue. Les saisons se fanent, été comme hiver, plus de capitaine, amour à la mer. Cet amour ne revenait pas, si le monde acabait, si le soleil n'était plus là, e si o tempo parar, quero estar onde estás. Mais ce ne sera plus que toi et toi, sans toi et moi, que toi et toi, sans toi et toi, toi et toi. Mm-hmm. si cet amour ne revenait pas sur mon dos à cabane, si le soleil n'était plus là, et si le tempo parar, quiero estar onde estás. Et ce ne sera plus que toi et toi. Apaixonei tão loucamente. Pouco a pouco me empurraste para teus braços, sem olhares que eu era ainda adolescente. Me juravas ser menina pura ainda. Acreditei que caí na tua jogada. Eu te toquei, me apercebi que afinal não eras tão bem comportada. Eu vou-te bloquear no meu Wi-Fi, tuas fotos e mensagens vou excluir. Vou até mudar o número do telemóvel. Para a tua voz eu nunca mais ouvi. Não entras mais no meu MSN. Para um novo endereço vou mudar. Nem até meu webcam eu nunca mais. Para essa tua cara eu quero olhar. Mentiras e conjuras me enganavas. Por amor a ti me dei de corpo inteiro. Ao tocar-te vi que a tua pureza era falsa e eu não era o primeiro. Eu até que já andava a pensar de fazermos uma linda vida a dois, mas por fim eu descobri que havia outro com quem há muito tu já tinhas relações. Para sempre sai fora da minha vida, mentirosa, matadora de paixões. Eu vou-te bloquear no meu Wi-Fi, tuas fotos e mensagens vou excluir. Vou até mudar o número do telemóvel. Para a tua voz eu nunca mais ouvi. Não entras mais no meu MSN. Para um novo endereço vou mudar. Nem até meu webcam eu nunca mais. Para essa tua cara eu quero olhar. Para essa tua cara eu quero olhar.

Há já demasiados segredos nos poros para eu encher a noite de ti mesma. E um oceano inteiro não chega para eu contar todas as arribas deste sal. A maresia parou para saber coisas de ti. Eu tinha nas mãos apenas as rosas de ontem. E não sabia nem onde, nem como navegar-te. De longe trouxe a fé que nem eu sabia. E deitei-me em teus leitos e alfazema e alecrim. Recolhi quando a noite mansa já amanhecia. E devagar, porque a vida nunca deixa de nos matar um pouco em cada dia, foi no teu regaço que eu adormeci de mim. Despertei inteiro por sentir o teu cheiro na cama e enrolei-me nos lençóis mesmo já sem ti de corpo inteiro. Não quero saber de mais, nem tenho que explicar. É este o cheiro, eu quero aqui ficar. Eu quero aqui ficar. Este cheiro. E despertei inteiro por sentir o teu cheiro na cama e enrolei-me nos lençóis mesmo já senti de corpo inteiro. Não quero saber de mais, nem tenho que explicar. É este o cheiro, eu quero aqui ficar. Eu quero aqui ficar. É este o cheiro. Thank you.

teu e os sonhos também. E já estás no meu mapa, ver caminhos mais além. Sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Thank you. maltona, as uvas e o vinho, dos olivais, azeite no cerrado, da cama e a mesa o verde pinho. As balas deram sangue derramado, da chuva o inverno criador, às sementes dá sulcos o arado, no lar a lenha em chama dá calor. As balas deram sangue derramado, da primavera o campo colorido, glória e croa do mundo renovado, aos corações dá o amor renascido. As balas deram sangue derramado. Dá o sol as searas pelo verão, o fermento no trigo amassado, no esbraseado forno cresce o pão. As balas deram sangue derramado, dá cada dia ao homem novo alento, de conquistar o bem que lhe é negado, dá conquista um puro sentimento. As balas deram sangue derramado, de meditar, concluir, ir e fazer, está sobre o mundo o homem atirado, à paz de um mundo novo de viver. As balas deram sangue derramado. Certeza o crer e o construir, o que tanto nos negou o ódio armado, que a vida construir é destruir. Balas que deram sangue derramado, essas balas deram sangue derramado, só roubo e fome o sangue derramado, só ruína e peste o sangue derramado, só crime e morte e o sangue derramado. Ganho outro sentido, esqueço logo pior. Sempre que trago o vestido, tudo se torna melhor. A vida ganha outro sentido, esqueço logo o pior. Com o meu vestido vermelho, com o meu vestido vermelho, com o meu vestido vermelho, com o meu vestido vermelho. Shining star. Yeah. atrás daquilo que eu sou. Há um sonho de criança que se realizou. Nem sabes o que estou a chegar onde estou. E de quebrar mil barreiras antes de gravar este som. Go! Faz-te a estrada, só tu tens o feeling. E a vontade é mais real do que a Kate William. Não tens que o filme da tua vida seja preto e branco. Segue o trilho das metas mais exorbitantes. Pega nos maus momentos e põe de lado. O futuro não dá presentes a quem vive no passado. É esse o meu segredo mais bem guardado. Ninguém acreditava antes de eu ter acreditado. Yeah. You just can't give in. You can't give up. Listen to your heart. If you believe you can touch the sky, just gotta keep the fire burning in your eyes. Cause if you stay true to who you are, one day you'll see you're gonna be a shining star. You'll be a shining star. Yeah. Caso vai ao longe, ninguém diria que ia estar no palco já hoje. Ouves gritar o teu nome e os flashes são aos montes. Aplausos que só ouvias soar nos teus sonhos. Mas a nova estrada também traz a dor. A chave mais dourada é mostrar-se amor. Não entres de cabeça baixa porque isso é erro certo. Joga com a gata do CR7. Sinto mesmo sem fugir à regra. Tu sabes, tens um bico que é motivo de inveja. Muitos vão te querer de cativo na cela. Mas não dá para apagar o que está escrito nas estrelas. You just can't give in. You can't give up. Listen to your heart. If you believe you can touch the sky, just gotta keep the fire burning in your eyes. Cause if you stay true to who you are, one day you'll see you're gonna be a shining star. Be a shining star. Acredita-me, tu és capaz. You believe you can touch the sky, just gotta keep the fire burning in your eyes. Cause if you stay true to who you are, one day you'll see you're gonna be a shining star. You'll be a shining star. Be a shining star. Musical todos os sábados entre as 15h30 e as 16h30, onde você pode usufruir da música africana, onde você pode ouvir os ritmos mais quentes da música, ritmos provenientes de África. Todos os sábados, no canal 2 da Antena Web, Endermador leva até si o melhor da música africana. Um programa a não perder. Sangue é um rio, onde seu amor é porta.